Estenda sua mão, ore pela minha vida hoje aqui, vou ministrar a palavra sobre você, que o Senhor use a minha vida, ore por mim em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus, por esse privilégio que é ministrar a tua palavra. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Que ambiente especial, que ambiente nós estamos aqui vivendo hoje à noite. Obrigado, Jesus, pela manifestação da sua presença. E oramos, Pai, para que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, Jesus, nessa hora. Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha, redentor meu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Deus é bom. Que alegria poder estar aqui com você nessa noite especial. Você que está conectado com essa palavra também, fique até o final, receba toda a direção dos céus para a sua vida também nessa hora. Irmãos, eu não sei se você acompanhou, mas no mês de janeiro, praticamente o mês de janeiro todo, eu ministrei aqui o Salmo 23, né? Praticamente todos os cultos, em cada culto que eu preguei, ministrei aqui, tive a oportunidade, eu trabalhei com você o Salmo 23, mas faltou um versículo, então eu tinha que voltar aqui para terminar o que eu comecei, amém? Tudo que nós começamos, nós precisamos terminar. Então, eu expus esse Salmo versículo a versículo, e nós, só relembrando aqui rapidamente, o Salmo 23, ele fala de várias coisas importantes. Eu recomendo a você, ao longo da semana, meditar nessa palavra novamente. Se você perdeu alguma dessas palavras, esqueceu, todas elas estão no canal do YouTube, Catedral Metodista Oficial. Aliás, toda palavra que é pregada aqui vai para o nosso canal, ela fica lá, o corte da palavra. Você pode compartilhar com alguém, com um amigo seu, você pode revisitar essas palavras, elas são sempre sementes dos céus para a sua vida. Mas nós falamos aqui sobre pertencimento, falamos aqui do Senhor, que é o meu pastor, e de nada teremos falta. Falamos sobre renovo, ou seja, esse pastor que nos leva a repousar em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Falamos aqui sobre direção, ele nos direciona em todo o tempo. Falamos aqui sobre a bênção da presença, porque ele está conosco, mesmo no vale de trevas e morte. Falamos aqui sobre banquete e honra, porque ele prepara um banquete, ele unge a nossa cabeça com óleo, ele faz transbordar o nosso cálice. E hoje eu quero conversar com você sobre uma promessa inabalável. Diga comigo: promessa inabalável. Salmo 23, verso 6. Abra comigo. Salmo 23, verso 6. Aqui há uma promessa inabalável. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Repita comigo: sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Falar de uma promessa inabalável no mundo de hoje é uma mensagem oposta, é um contraponto, porque nós vivemos num mundo muito instável, nós vivemos num mundo em constante mudança, de valores superficiais, líquidos, que não se sustentam. Cada vez mais o mundo de hoje, ele é um mundo onde nós vivemos transformações e transformações muito rápidas. Talvez o mundo que nós estamos vivendo hoje, daqui a 10 anos, você já vai se estranhar, você vai estranhar e você vai perceber que o mundo mudou muito rapidamente. As circunstâncias mudam. Falar de uma promessa inabalável é também desafiador, porque muitas pessoas falham nas suas promessas. Muitas pessoas falham nas suas palavras, nas suas ações, nas suas decisões. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra, você, quem sabe, é levado pela sua mente alguém que falhou com você numa promessa. Alguém que disse que faria alguma coisa, mas fez outra. Nós vivemos num mundo hoje onde as promessas, onde as falas, os compromissos, eles também não são muito seguros. Na época do meu pai, valia muita palavra, muita palavra. Eu já contei aqui várias vezes, eu moro numa cidade, morava numa cidade de 30 mil habitantes, e aí meu pai às vezes pegava algumas coisas nas vendas da cidade sem dinheiro algum, só pela palavra. Disse: olha, semana que vem eu venho aqui acertar com você. Vai fazer isso hoje? Hoje não tem muita condição de fazer isso. Nós vivemos num mundo onde as promessas elas falham, as pessoas falham com a gente, nós falhamos com as pessoas. E muitas vezes isso gera instabilidade no nosso coração. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Isso pode gerar de alguma forma ansiedade no seu coração sobre o que está por vir. Isso pode gerar de alguma maneira medo. Isso pode gerar angústia sobre o futuro, dúvidas. Por isso eu quero ministrar sobre a sua vida hoje sobre algo inabalável. O que é isso? Algo que não pode ser abalado, algo que não pode ser alterado, algo que não pode ser mudado. Vem épocas, vem gerações, e essa promessa que está aqui no verso 6 do Salmo 23, ela continua e continuará a mesma. Não importa a circunstância, não importa o cenário. A circunstância muda, o cenário muda. Mas essa palavra deixada, ela é inabalável. E o que palavra é essa? O que Davi está nos escrevendo aqui? Ele diz: a bondade e a fidelidade de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos com Ele para sempre. Diga comigo: para sempre. Não importa o cenário, não importa a circunstância. Essa é uma promessa que não muda, essa é uma promessa inabalável. A bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos com Ele para sempre. Não importa o que você esteja vivendo hoje, não importa as circunstâncias da sua vida, não importa se alguma área da sua vida está aí tremendo, está passando por um tremor, por um furacão, está abalando você, a promessa do Senhor é inabalável e ela alcança a sua vida no dia de hoje. Vamos lembrar de algumas coisas. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele está olhando para trás. Provavelmente aqui já está na sua velhice, olhando para trás, lembrando do seu tempo de pastoreio, quando ele pastoreava o rebanho do seu pai Jessé, e ali ele descreve a sua relação com o seu supremo pastor. A figura do pastor na antiguidade, ela era essencial para a sobrevivência das suas ovelhas. As ovelhas eram dependentes daquele pastor, dependia do seu cuidado, dependia para a alimentação, para a proteção, para a direção. Como sabemos, Davi, antes de se tornar rei, era esse pastor de ovelhas. Então ele pega a sua experiência como pastor e ele faz essa reflexão na relação com o seu supremo pastor. Davi, como pastor de ovelhas, sabia que um bom pastor nunca abandonava as suas ovelhas. O bom pastor nunca abandona a sua ovelha. Ele luta até o final. Ele dá a sua vida. Jesus, como nosso bom pastor, ele diz: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Davi lutou com leões, com ursos para proteger as ovelhas, porque o rebanho era aquilo que ele tinha como mais importante. Na vida de um pastor, o rebanho é algo muito importante. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele entende que Deus conduzia a sua vida. Querido, hoje é dia de olhar para trás. Hoje é dia de percebermos como o Senhor foi bom na nossa vida até hoje. Como você está aqui hoje, eu estou aqui hoje por causa da bondade do Senhor. Hoje é dia de olharmos para trás e percebemos que o nosso bom pastor nos acompanhou em todos os dias da nossa vida. Hoje é dia de percebermos que o nosso bom pastor, ele esteve conosco em todos os momentos da nossa jornada, em todas as etapas da nossa jornada. Amém? Você crê nisso? Você só está aqui hoje porque o seu bom pastor, ele esteve com você. O que Davi está fazendo é, ele está olhando para trás e ele está se lembrando como o seu bom pastor cuidou dele, como ele deu direção, como ele o alimentou, como ele o renovou, como ele esteve com ele em cada momento da sua vida. Você é capaz de fazer isso? Olhar para trás e perceber o seu bom pastor conduzindo você, o seu bom pastor cuidando de você, o seu bom pastor levando você em alguns momentos a passos verdejantes, momentos que você estava tomado pelo cansaço, pela fadiga, pela dúvida, pelo medo. Então o seu bom pastor conduzia você a passos verdejantes, te levava a tomar águas tranquilas. O seu bom pastor protegeu você no vale da sombra da morte. Ele cuidou da sua vida, ele curou você, ele curou a sua família, ele curou o seu casamento, o seu bom pastor te acompanhou até aqui. E é isso que Davi está tentando chamar a nossa atenção. Olhe para trás e veja como o Senhor é bom. Irmãos, nós precisamos depositar a nossa vida em verdades que são inabaláveis. Nós precisamos depositar a nossa vida em promessas que não mudam. E eu quero compartilhar com você o que está aqui nesse verso 6. Em qualquer cenário, em qualquer circunstância, primeiro, confie no caráter do Supremo Pastor. Diga comigo: Deus é bom. Vamos lá, Deus é bom e fiel. Isso não muda. Confie no caráter do Supremo Pastor. Davi diz assim: eu sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Davi está olhando para trás, e como ele já tinha provado da bondade, da fidelidade de Deus em diversos cenários da sua vida, em diversas situações da sua vida, ele está dizendo: eu sei, eu tenho convicção que a bondade e a fidelidade de Deus, ela me acompanharão todos os dias da minha vida. Davi não apenas conhecia algo sobre Deus ou o que ele poderia fazer, mas Davi nutria um profundo relacionamento com o seu caráter, com quem Deus era. Davi apenas não procurava as mãos do Senhor, mas Davi conhecia quem era o Senhor. Davi tinha intimidade com ele. O Salmo 25 que nós lemos aqui, ele diz que aqueles que temem ao Senhor, eles têm intimidade com o Senhor, e a esses Deus revela os seus segredos. Deus revela segredos a quem tem intimidade com Ele, a quem o busca, a quem se aprofunda no relacionamento com Ele, a quem se lança no seu relacionamento com Ele. Como pastor de ovelhas, Davi aprendeu a confiar em Deus na solidão do campo. Quando ele estava sozinho, ninguém estava olhando, Davi estava compondo salmos. Quando ninguém estava olhando, Davi estava salvando as suas ovelhas dos leões e dos ursos. Ninguém estava olhando, mas o Senhor estava lá com ele. Davi nutriu relacionamento com Deus como guerreiro. Ele experimentou a fidelidade de Deus em livramentos contra inimigos. Como rei, ele viu a bondade de Deus sustentá-lo, mesmo em fracassos e pecados. Davi sabia do caráter de Deus. Davi conhecia o caráter imutável do seu pastor. Davi sabia quem era o seu pastor, então ele dizia com convicção: eu sei que a bondade e a fidelidade me seguirão. Aqui é uma afirmação categórica, irmãos. Não de alguém apenas que recebe de informações, mas de alguém que prova sobre quem Deus é. De alguém que conhecia Deus. De alguém que tinha intimidade com Deus. Ele sabia que o cuidado divino não se afasta de nós. O cuidado divino não é momentâneo, mas é contínuo. Ele sabia, e nós precisamos saber e precisamos aprender, que Deus, o seu cuidado, ele nos persegue, ele está conosco todos os dias, ele está cuidando porque ele é bom e fiel, e o seu caráter não pode mudar. Ele não é bom num dia e no outro dia ele é mau. Ele não é fiel num dia e no outro dia ele é infiel. Não, o caráter de Deus é imutável, nós somos assim. Nós um dia somos bons, outros dias nós somos meio esquisitos. Não é? Olhe só para mim agora, não olhe para ninguém do lado, porque você pode se entregar ou entregar alguém, dizendo assim, está vendo, está falando de você. Não, todos nós somos assim. Um dia nós somos fiéis nas nossas palavras, mas talvez em outros nós podemos quebrar algumas palavras que nós liberamos. Mas Deus não. Deus é imutável no seu caráter. Mas nós nos perguntamos muitas vezes, diante das dificuldades, das lutas, nós nos perguntamos, porque somos falhos, nós nos perguntamos, mas Deus continua fiel? Será que diante de uma situação como essa, Deus ainda continua fiel? Deus ainda continua sendo bom? Nós perguntamos, diante de circunstâncias que enfrentamos na nossa vida, diante de sofrimentos que passamos, nós às vezes questionamos. O que Davi está querendo aqui nos lembrar é que o caráter de Deus não muda. Por isso, seja a circunstância que você está passando agora, nesse momento, seja o cenário que você está enfrentando nesse momento, declare agora, Deus é bom e fiel. Vamos lá, declare agora, Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel, irmão, minha irmã. A palavra bondade aqui, ela refere-se ao que é melhor, não é o que eu quero. No hebraico, o bom aqui do texto é o que é melhor, o que é da vontade de Deus, o que é belo. Não é o que é bom para você e para mim, mas o que é melhor, segundo a vontade dele. O Salmo 34, verso 8, Davi nos lembra, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor, que eu estou forçando a muita voz. Provem e vejam como o Senhor é bom. A bondade faz parte da natureza de Deus. A bondade, ela não está vinculada a uma circunstância qualquer. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, ele diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus sempre age para o nosso bem. Deus sempre age em prol de cumprir os seus propósitos na sua vida e na minha vida. Deus é bom. Deus é bom. Isso não muda, não importa o cenário, não importa a circunstância. Deus é bom. Essa semana eu me deparei com uma frase de John Piper. Ele diz, o objetivo final... Olha que interessante, o objetivo final da bondade de Deus não é nos dar saúde, riqueza e prosperidade nesta vida, mas nos dar Ele mesmo para sempre. Uau! Amém? Querido, a bondade de Deus não é dar o que você quer, a bondade de Deus é dar Ele mesmo. Ele é bom, se contente com a presença, se contente com Ele. Se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Se você tem Jesus, você tem uma vida inabalável. Nós estamos atrás das coisas, nós precisamos estar atrás dEle. Nós precisamos buscar a Ele. Nós precisamos buscar a Sua presença. Se você tem a presença, se você tem a Ele, você tem a bondade, você tem tudo o que você precisa. Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo o que você acha que precisa, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós precisamos firmar a nossa vida na bondade de Deus. Nós precisamos firmar a nossa fé em quem Deus é, e não no que nós achamos que Ele tem que fazer, o que Ele pode fazer por nós. Amém, querido? O termo fidelidade, ele pode ser traduzido também como misericórdia. Em algumas traduções está misericórdia, essa é a expressão. Ele se reporta ao amor imutável, ao amor leal, Então, o termo fidelidade é o amor leal, imutável, o amor constante. É o amor que não muda conforme uma circunstância. O que isso quer dizer? Deus não pode deixar de amar, porque amor é a sua natureza. Não importa o que você faça, não importa o que você tenha feito, não importa o cenário da sua vida, Deus não pode deixar de amar. O amor descrito aqui como promessa é um amor leal, é um amor constante, ele não sofre oscilações. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 4, verso 16, ele diz: Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Então jamais duvide do amor de Deus, porque o amor de Deus é imutável. Isso é a sua fidelidade. Pense em algo constante, não depende do nosso comportamento, depende do caráter dele. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mesmo que você seja infiel, mesmo que você escorregue, mesmo que você, de alguma forma, se distancie, eu não gosto da palavra desviado, porque desviado é o diabo, querido. No máximo, os filhos de Deus se distanciam. Porque quem se desvia é o diabo. O diabo é o desviado. Você pode escorregar, você pode se distanciar. Você pode até mesmo esmorecer. Deus continuará te amando. O amor de Deus é imutável. Deus continuará sendo fiel a você, porque é o seu caráter, ele não muda. E a sua bondade, o seu amor, levará você ao arrependimento. Amém? O apóstolo Paulo diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. E é claro, às vezes, entenda, nós vemos aqui numa das palavras do Salmo 23, que às vezes a bondade de Deus vai nos disciplinar. Então, é a tal da vara. Lembra do pastor que anda com a vara e o cajado nas mãos? Cajado para trazer de volta, a vara para a disciplina. E por que o pastor disciplina a sua ovelha? Porque ele ama. Porque ele ama. Ele disciplina a ovelha para que a ovelha não se desgarre. Ele disciplina a ovelha para que a ovelha não se distancie do rebanho. Então ele vai lá com a vara e pá, às vezes quebra a pata da ovelha para que a ovelha permaneça andando perto dele. Bondade de Deus. A bondade de Deus se manifesta de todas as formas na nossa vida. Querido, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, creia que Deus é bom e fiel, e Deus cumprirá seus propósitos na sua história. Tudo que ele começou, ele vai terminar. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Isso é uma verdade inabalável. Não importa como está a sua vida, querido, não importa como está a sua vida, Deus é bom e fiel. A segunda coisa, em qualquer cenário, circunstâncias, e essa é interessante, creia que o amor de Deus está perseguindo você. Diga comigo, o amor de Deus me persegue. Me persegue, amém? Olha o que diz o Salmo, verso 6, bondade, eu sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Nós já vimos aqui que essa fidelidade também pode ser traduzida como amor leal, um amor pactual, é o Deus da aliança, é Deus que tem uma aliança com o seu povo, e não muda, porque a circunstância mudou, porque a pessoa mudou, porque o cenário mudou, ele continua o mesmo, e é o mesmo perseguindo você e eu. Irmãos, nós somos alvos do amor de Deus todos os dias. O verbo seguir, em algumas traduções, está acompanhar, mas no hebraico ele tem um sentido ainda mais profundo, ele significa perseguir. Diga comigo, perseguir. É mais profundo. É mais profundo do que simplesmente eu ler que ele me acompanha. É mais profundo do que eu simplesmente saber que Deus é bom e fiel. Eu creio, Deus é bom e fiel. Mas agora Davi está dizendo que o seu amor, a sua bondade vai me perseguir. Perseguir significa correr atrás de alguma coisa. Perseguir significa caçar. Essa é a imagem. A bondade e a fidelidade de Deus não estão apenas conosco, não são apenas reais. Eu apenas não conheço, mas elas me seguem ativamente. Deus me persegue com o seu amor ativamente. No Antigo Testamento, essa palavra é usada para descrever cenários de perseguição. Por exemplo, quando Davi estava sendo perseguido ativamente por Saul. Você tem essa palavra. Davi pega a mesma palavra para se referir a Deus. Davi sabia o que era ser perseguido. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi perseguido pelo seu filho, que usurpou o trono. Davi sabia. Davi foi perseguido por outros inimigos. Davi sabia o que era ser perseguido. E aí, quando ele está lá, já na sua idade mais avançada, olhando para trás, ele diz assim, talvez lembrando, olha, eu fui perseguido por Saul, eu fui perseguido por Absalão, eu fui perseguido por tantos inimigos nesse mundo, eu fui perseguido por tantas pessoas tentaram contra a minha vida, eu sei o que é ser perseguido, mas eu olho para trás e eu vejo o amor de Deus perseguindo a minha vida todos os dias para além dos meus inimigos. Davi sabia o que era ser perseguido, e quando ele faz a comparação com a sua própria vida, ele diz assim, não, é Deus que estava me perseguindo com seu amor, Deus me perseguiu, Deus me caçou, Deus me alcançou, eu sou o alvo do amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus não é passivo, o amor de Deus não é apático, o amor de Deus ama primeiro. Ele não ama você porque você o ama. Não, querido, é o contrário. Você o ama porque ele te amou primeiro, ele te alcançou primeiro, ele te perseguiu. Ele perseguiu você. E ele continua perseguindo você como uma caça, como um alvo. Ele continua fazendo com que as circunstâncias da sua vida cooperem em favor dos propósitos dele. Ele continua agindo, ele continua querendo alcançar a sua vida. O Senhor tem perseguido você com seu amor, com sua bondade, com sua fidelidade, como perseguiu Davi em cada momento, como perseguiu o filho pródigo. Lembra da história que Jesus contou? Como perseguiu Saulo de Tarso? Como perseguiu a mulher samaritana naquele poço? João capítulo 4, o amor de Deus continua perseguindo você todos os dias, ininterruptamente. O Salmo 137, dos versos 7 a 10, olha que coisa linda, que a palavra nos lembra, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, ah, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O amor de Deus continua perseguindo a sua vida, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias alegres, nos dias tristes. Creia, o amor de Deus está perseguindo você para transformar todo mal em bem. Segundo a sua bondade e segundo a sua fidelidade. O apóstolo Paulo sabia o que era isso. Afinal, como eu disse aqui, ele foi alcançado, ele foi perseguido pelo amor do Senhor. Queridos, a graça alcançou Paulo, a graça cruzou o seu caminho. Ele estava a caminho de Damasco, numa cidade, para cumprir com ofícios de prender seguidores de Cristo, aqueles que eram do caminho, e no caminho ele foi alcançado, no caminho ele foi perseguido pelo amor de Deus, no caminho Deus o alcançou de uma maneira poderosa. É assim a graça de Deus, ela continua perseguindo a nossa vida, ela continua perseguindo a sua história e a minha história. E aí, quando Paulo vai escrever sobre isso, lá em Romanos, nós lemos isso aqui hoje pela manhã, inclusive, Romanos capítulo 8, a partir do verso 37, ele diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que nos perseguiu, que depositou a sua graça, que nos alcançou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode celebrar isso? Aleluia, aleluia! Glória a Deus! Sabe o que isso quer dizer? Deixa eu traduzir para você, querido. Você só está aqui por causa do amor de Deus. Você só está aqui porque Deus te ama. Deus te perseguiu. Deus te alcançou. Deus, na sua graça, alcançou a sua vida, te sustentou nos momentos difíceis e continua te sustentando. Então, quando você passar por um momento difícil, procure o amor, procure a graça. A graça vai estar em algum lugar. Procure a graça, porque você é alvo dela. Ela está te alcançando, ela está transformando o mal em bem. Lembra da história de José? Ela está transformando o mal em bem. É a graça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus. Essa é uma promessa inabalável, nada pode mudar isso. Jesus não veio apenas para nos salvar do pecado, mas para garantir que nós não estaríamos mais sozinhos. O amor de Deus é conosco todos os dias. O Espírito Santo habita em nós e nos guia a cada momento. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Não há nenhum dia sequer que você esteja sozinho. Não há nenhum dia sequer que essa promessa não se cumpra na sua vida. Por isso ela é inabalável. Por isso ela não muda. Por isso ela não pode ser mexida. Ela não pode ser mudada. Não importa o cenário, querido. Não importa a maneira que você está vivendo, não importa o lugar que você está, o Senhor está alcançando você, Ele está perseguindo você, Ele está chamando você, Ele está atraindo você, de alguma forma para a sua presença. Essa é uma promessa inabalável. Você crê nisso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas há uma terceira coisa que eu quero compartilhar com você, que está na última parte desse verso 6 do Salmo 23. Diz assim: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em qualquer cenário, em qualquer circunstância, viva com a esperança da eternidade. Diga comigo: esperança da eternidade. Aqui há uma coisa interessante. Eu estava vendo aqui outras traduções, esse mesmo versículo. Por exemplo, você tem lá na nova versão transformadora, que é uma versão bem interessante, a NVT, e ela diz assim: e viverei na casa do Senhor para sempre. Na revista atualizada, traz o verbo habitar. Ele diz: habitarei na casa do Senhor para sempre. O que Davi está querendo nos dizer com isso, irmãos? Será que ele está nos sugerindo para a gente pegar aqui, por exemplo, esse aquário da bateria e transformar no nosso quarto? Vir morar na igreja? Viverei na casa do Senhor para todo sempre. Será que ele está querendo, pastor Marco Antônio, que a gente construa aqui um quarto, né, e more aqui? Que casa é essa que Davi está se referindo? Afinal de contas, o templo não existia. O templo ainda não havia sido construído. Nós sabemos que quem vai construir o templo, vai liderar a construção, é o sucessor de Davi, o seu filho Salomão. Aqui a expressão casa do Senhor, Davi provavelmente está se referindo ao tabernáculo. Tabernáculo é aquela tenda que eles montavam no deserto, instruídos por Deus. E ali no tabernáculo abrigava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Deus se manifestava no tabernáculo. Então, casa do Senhor, aqui Davi está pensando, obviamente, num tabernáculo. Mas havia aí algo mais profundo, porque ele fala de habitar para sempre. Então, Davi está expressando um desejo de habitar não num lugar, mas de habitar na presença. Entenda, Deus não habita num lugar. Deus, a gente não vem para o culto para encontrar Deus. Querido, se você vem para o culto para encontrar Deus, porque Deus habita aqui nesse prédio, você pode encontrar Deus num ambiente como esse, claro, mas Deus não dorme aqui, não habita num prédio como esse. Nós somos a comunhão dos santos, nós invocamos o nome dele, nós juntos adoramos o seu nome, mas nós precisamos habitar na sua presença. É o que Davi está sugerindo aqui para nós, habitar na sua presença, e esta é uma esperança do crente de uma comunhão que não termina. Que esperança é essa? É a esperança da eternidade. A casa do Senhor aqui aponta para uma presença eterna de Deus. Isso é uma promessa inabalável, é uma esperança eterna, que começa aqui nesse mundo, mas que vai alcançar a sua plenitude na eternidade. Nós habitaremos com o Senhor para sempre. Jesus, quando vai se referir à casa do Pai, ele fala lá em João 14, na casa do meu Pai há muitos aposentos, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e depois, quando preparar lugar, eu os levarei para mim. Jesus está falando de eternidade. Irmãos, quem tem Jesus tem acesso à eternidade com o Pai. Quem tem Jesus tem acesso à casa do Senhor, à casa do Pai, à sua presença por toda a eternidade. Mas o que, que isso diz para mim e para você hoje? Tudo bem, pastor, nós estamos falando de eternidade, mas eu quero resposta para a minha vida hoje. A resposta é clara e é bem simples, querido. Nós não caminhamos nesse mundo sem rumo, nós não caminhamos sem direção, nós somos peregrinos a caminho de casa, nós precisamos ter consciência de que há uma promessa de eternidade para nós, para aqueles que são filhos e filhas do Senhor, ovelhas do Senhor, há uma casa preparada para eles na eternidade. Todas as lutas que você vive aqui nessa terra serão recompensadas na eternidade. Todo preço que você paga aqui de santidade, de fidelidade, de oração, elas também são recompensadas aqui, mas tem a sua plenitude na eternidade. Há uma promessa inabalável que ninguém pode tirar de você, porque você não é dono dela. Essa é uma casa do Pai, e Ele prometeu que você habitaria com Ele para sempre. Por mais que você esteja passando por uma luta aqui nesse mundo, querido, vai acabar. Em algum momento vai passar. Em algum momento vai terminar. E se ela não terminar aqui, tenha certeza, às ovelhas do Supremo Pastor é prometido uma casa, é prometido um aposento, é prometido uma esperança eterna, inabalável. Apocalipse capítulo 21, me permita ler esse texto, por favor, versos 3 a 7. Apocalipse 21, versos 3 a 7. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Por mais que a luta esteja grande aqui, querido, entenda uma coisa, há uma promessa de eternidade para nós. Habitaremos na casa do Senhor para sempre. Ela começa aqui, mas ela termina lá. As lutas que você enfrenta aqui nesse mundo, as lutas que você enfrenta hoje, elas não serão eternas. o seu bom pastor, o seu Deus bom e fiel, que está conduzindo a sua vida. Ele preparou uma linda e incrível recompensa para você. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos que nos precederam já estão com o Senhor? Quantos valentes do Senhor, homens e mulheres, que nos precederam já estão provando dessa realidade? Um dia seremos nós. Mas a grande questão do texto é: essa é uma promessa que não se abala, não muda. E é claro, irmãos, que a gente precisa fazer uma ressalva aqui. Viver na esperança da eternidade não é viver passivamente esperando ir para o céu. Viver na esperança da eternidade é viver ativamente buscando o reino de Deus. É trazendo o céu para a terra. Entende? Não é você esperar ir para o céu para provar dessa realidade. Não, querido, essa é uma realidade para hoje. Então o céu precisa tocar nos seus relacionamentos. Os valores do céu precisam tocar na sua maneira de fazer negócio aqui na terra. O céu precisa tocar no seu caráter. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Não existe o bom caráter, ou não existe o sem caráter. Existe o bom ou mau caráter. Caráter você adquire, caráter você desenvolve. Caráter não é herdado. Caráter pode ser mudado. Diferente de temperamento. Temperamento é uma coisa mais estável, é mais difícil de mudar. Muda também, mas é mais difícil. O temperamento vai te acompanhar, provavelmente, até que ele volte. Então fique tranquilo, aceite o seu temperamento. Deus quer te abençoar através dele. Se você é uma pessoa mais aguerrida, Deus vai te usar, querido. Já está te usando. Quem sabe você é mais introvertido, Deus vai te usar, já está te usando. É diferente de timidez. Mas caráter não, caráter pode ser transformado, mudado. Querido, quando o céu nos alcança, o céu toca no nosso caráter. Nós não estamos esperando ir para o céu, nós estamos trazendo o céu para a nossa realidade. Isso tem que mudar a nossa maneira de se comportar, isso tem que mudar nas nossas decisões. Aonde um filho de Deus chega, o céu chega. Aonde uma ovelha chega, o céu chega. Entende? Nós vivemos por uma esperança inabalável, que começa aqui, que começa hoje. Já provamos de alguns sinais dela, mas se concretizará na eternidade. Viva com a esperança da eternidade. Viva debaixo dessa promessa inabalável. Então entenda uma coisa: Deus é bom e fiel. Entenda uma coisa: o amor dele te persegue. E até que ele volte, você é movido, sustentado por uma esperança da eternidade, uma esperança inabalável. Eu quero terminar essa palavra lendo João 10, porque Jesus, o bom pastor, é a plena concretização dessa promessa. Jesus é a personificação de toda a promessa do Pai. Jesus é o sim de Deus para as suas promessas. É interessante que a promessa de Deus não é que ela vai se cumprir, ela já se cumpriu. Amém? Diga comigo, ela já se cumpriu. Fala, vamos, ela já se cumpriu. Por quê? Porque em Jesus tem o seu sim. Jesus é a promessa personificada. Tudo que Deus prometeu para a humanidade se cumpriu em Jesus. Em Jesus temos o sim de Deus. E João 10, ele diz, verso 14 e 15, João 10, 14 e 15: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Ele é bom e fiel, conheça as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Alguém só dá a vida por alguém que ama. Aí está o amor leal do Pai, aí está o amor leal do bom pastor, o amor leal de Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 28, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Diga comigo, ninguém. Ninguém poderá arrancar as ovelhas do bom pastor das suas mãos. Por quê? Porque o bom pastor é responsável por cuidar e guiar suas ovelhas. Amém? Querido, você, ovelha do Senhor, está totalmente nos braços do seu bom pastor. Nenhuma circunstância, nenhum cenário poderá mudar essa realidade. Isto é uma promessa irrevogável, inabalável. Não pode mudar. Você é dele. Ponto e acabou. Amém? Amém. Aleluia. Eu sou do bom pastor. Feche teus olhos. Pense aí nos cenários difíceis da sua vida. Pense nos momentos em que as dificuldades sobreveio ou sobrevieram sobre você. Pense nos cenários desafiadores que você enfrentou até hoje, nas circunstâncias difíceis. Lembre-se, eu sou do bom pastor, você é do bom pastor, você é a ovelha. Você é ovelha, você foi alcançada pelo amor que te perseguiu. Talvez em algum momento você achou que não ia adiante, que não ia conseguir. E o seu bom pastor, ele interviu ali naquele momento, ele veio em seu socorro, ele veio na sua direção, ele colocou a sua mão, ele cuidou de você, ele afastou a tempestade, ele acalmou o mar. Pense em todas as vezes que você passou por dor de perdas, de angústias, de lutos. O seu bom pastor te carregou, o seu bom pastor cuidou das suas feridas, cuidou dos seus machucados. Pense nas vezes que você por um instante se desgarrou, por um instante se distanciou, e o seu bom pastor foi lá com o seu cajado, te trouxe para perto de volta, te carregou no colo, cuidou de você, te alcançou com o seu amor, restaurou a sua vida, restaurou a sua história. Por quê? Porque ele é um bom pastor e ele zela pelo seu povo, o povo da aliança, ele zela pelos seus filhos amados, suas ovelhas, e ninguém poderá arrancá-las de suas mãos, porque você está sob os cuidados do seu bom pastor. Ninguém até hoje pôde fazer isso, e você chegou até aqui. O seu bom pastor te trouxe a esse lugar nessa noite para te lembrar que há uma promessa inabalável sobre a sua vida. A promessa de que ele é bom e fiel em qualquer circunstância. A promessa de que o amor dele alcança você agora, alcançou ontem, alcança hoje e vai continuar perseguindo você amanhã e depois, até que ele volte. Até que ele volte, o amor dele perseguirá você. Até que ele volte, o amor dele transformará mal em bem. Até que ele volte, o amor dele consolará, o amor dele sustentará a sua vida e a minha vida. Hoje ele te trouxe aqui para te lembrar que há uma esperança de eternidade. Habitaremos com o Senhor para sempre, não caminhamos sem rumo, não caminhamos sem casa, somos peregrinos, vamos peregrinos voltando para casa em algum momento. Essa promessa que é inabalável, ela se cumprirá na sua plenitude, na sua vida e na minha vida. Então, não estamos de passagem à toa nesse mundo, estamos por um propósito, estamos por uma causa, estamos por uma missão. Você tem um propósito idealizado pelos céus, para que a sua vida aqui na terra, ela seja uma vida segundo a vontade daquele que te criou, daquele que sonhou, daquele que idealizou os seus dias. Creia nisso em nome de Jesus.